Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa noite. Começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio. Eu, Evaldo Luna, apresento para vocês mixagens feitas aqui por mim, no Estúdio Três Orelhas. E hoje teremos uma participação especial dos nossos irmãos argentinos. Sim, vamos ouvir aqui Tapones de Punta, o CD Metamorfoses, lançado em 2016. O Tapones de Punta procurou o Bid, que é o mentor do funk como legusta, para fazer a mixagem desse CD. Aí o Bid me contatou e nós fizemos juntos essa mix. Uma banda muito parecida com o funk como legusta, que parece muito com as bandas dos anos 70, né, de funk. Mas eles têm uma pegada um pouco mais rock, argentina, uma metaleira mais ali Nova Orleans. Então vamos ouvir aqui Tapones de Punta, com o CD Metamorfoses. Começando com a música Ven aqui a pelear. E a segunda é En el Agua. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. We'll be right back. Rádio TV, Rádio TV, Rádio TV, Mundo Rádio Novo, Rádio Novo, Rádio Novo, Rádio Novo, Rádio Novo, Rádio Novo, Rádio Novo, Rádio Novo, argentinos não são fracos, não. É muito boa essa banda. Dá vontade de dançar, né? Apesar dos pesares todos que estamos passando. Vamos continuar agora ouvindo F2 e El Cocinero com Tapones de Ponta aqui na Rádio TV Mundo Novo. TV, Rádio e TV, Rádio e Mundo TV, Mundo Novo, Mundo Novo, Mundo Novo. On the menu, the cocinero don't know. Hello, I lay in the plates. They got that style and grace. You see, stealing from Big is a thing that I like to do, 'cause only Biggie can describe women as beautiful as you. Bet you don't know, but I'm not a gambling man. Things changed when I saw your hand. You're holding two aces up there above your cheeks. You staring at me, and I'm feeling fucking weak. Fuck, feeling meek. Look like that, I feel no need to speak. Gonna make a passion play like I'm Christ, baby. Can't look your way, just get off the stage. I think I'll start with hate. See what happens, it could happen. Remember later, 10 years in a day. Preparo el guiso, sentí con el olfato. Fiesta en el Rioba, plenty mina, but I'm like, nah. Thinking about the lady in back, dressed in black. Looking at me like a professional killer. Driller on the rooftop, vanilla, not a drop. Figure I can't figure out where it stopped. Make that body rock, not thoughts making my heart stop. Cocinero, bajate el fuego, shut up. Think about you lying next to me. Thinking about what you gon' do next to me. Flex with me, vexing me, blessing me. Hit the apex with me, perplexingly. You bested me, this is testing me lexically. I just wanna tell you plain and directly. Fucking abuse me, fucking use me. I don't care what you do, just fucking do me. Do we, ooh we, do we, do we? Can it be you and me? Call the doctor, I'm feeling woozy. bom gosto. Que incrível essa música, hein? Um rap ali no meio, quebrando tudo. Vamos continuar aqui no Três Orelhas no Estúdio. Ouvindo Tapones de Punta, banda argentina. Vamos ouvir agora Hermanos de Funk e Bronca, só aqui na Rádio TV Mundo Novo. We'll be right back. virou até um samba argentino agora, hein? Ixi, maravilha esse pandeiro aí. Continuando, vamos em frente. Vamos ouvir agora Friends e El Señor. Tapunes de punta. A hora. We'll be right back. Na Rádio TV Mundo Novo, você está ouvindo o programa Três Orelhas no Estúdio. E agora, vocês vão continuar com o CD do Tapones de Punta, Metamorfoses. Vamos ouvir Caño de Escape e Now. We'll be right back. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Esse vocal, hein? O vocal foi feito pelo trombonista, o Nathan Lane. E agora vamos ouvir Para finalizar, Confusion. E a última, uma música meio triste. Marcha para um funeral. começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Agradecer ao Caco, Jéssica, Max e toda a equipe do Condomínio Cultural e da Rádio TV Mundo Novo. Vocês já conhecem o Jardim das Delícias? Procure saber. E até já! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, vai sair.